esta mesa está um bocadinho pequena demais. Bom dia. Ou os guedes estão cada vez maiores. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. É com uma enorme satisfação e prazer que estou aqui. Foi maravilhoso acordar junto à Ria de Aveiro, ali na baixa da cidade, e percorrer numa manhã tão bonita como esta a cidade. Não vinha cá num dia de semana há muito tempo e, portanto, só por isso já valeu a pena. E depois chegar aqui e apanhar com aquilo que é a primeira impressão, que é aquela que marca mais, não é? Tudo super organizado, gastaram um dinheirão em alfaiate com as camisas. imensos detalhes de organização. Já vi que até os flashes para as fotografias estavam programados para fazerem bounce light ali no branco. Câmaras instaladas nos sítios certos, disfarçadamente. Um piano de cauda, uau! É marketing, não é? Eu estava a constatar a minha surpresa, boa surpresa, e os meus parabéns à organização. E aproveito para agradecer a paciência da Ana Estima, que teve nos contactos infrequentes ao telefone e por mail comigo. Eu vou tentar partilhar algumas coisas convosco sobre, muito, muito breve, sobre a minha experiência profissional. Não tive todo o tempo do mundo, como sempre, até porque, entretanto, apareceram umas coisas chamadas Papéis do Panamá. E não tive todo o tempo do mundo para preparar a apresentação como gostaria e como vocês mereciam, seguramente, mas espero que seja minimamente útil. Tenho essa pretensão, ainda que modesta. E, em vez de vos debitar aqui, eu costumo falar e interesso-me muito, sobretudo, pela tentativa de interpretação da revolução social que está em curso na nossa sociedade. Porque essa revolução social, e eu não tenho medo de chamar isto, e todos os eventos dos últimos tempos só o têm vindo a confirmar, e de uma forma muito mais acelerada e drástica, está a conduzir a uma enorme mudança em todos os paradigmas. Desde as relações interpessoais, a maneira como nós nos relacionamos com o outro, até à maneira como fazemos negócios entre nós, a economia do ócio, em países ou em zonas do mundo supostamente desenvolvidas, eu diria mais desenvolvidas do que outras do ponto de vista económico, tão desenvolvidas que há dinheiro a mais que faz algumas pessoas que não sabem o que fazer com ele e descobrem uma cidade de advogados, algures, no Panamá. Eu vou falar várias vezes dos papéis do Panamá porque eles são um sinal muito importante para mim. Como é que eu falo de marketing? Como é que eu, sendo jornalista, posso falar de marketing? Pode parecer estranho, não é? A interrogação, não é? Bom, no caso do jornalismo, no caso da minha profissão, muitas vezes o marketing é o próprio produto. Eu posso conseguir vender tudo desde que tenha alguma coisa para vender. O que eu não consigo vender nunca é nada. E, portanto, em primeiro lugar, no caso do jornalismo, eu preciso ter alguma coisa para vender. E no caso do jornalismo, não chega a dizer às pessoas que é bom e ser criativo, e ser inventivo, e ser empenhado e trabalhador e criativo, porque se nós não conseguirmos chegar às pessoas, não há nenhuma mensagem de incentivo com mais ou menos sex appeal que as obrigue ou que as leve a consumir uma coisa com a qual não se identificam, da qual desconfiam, em que não depositam confiança ou credibilidade. E, portanto, no caso do jornalismo, o marketing é o próprio produto. Mas eu estou aqui com um dilema. Um dilema, que é... A televisão a cores apareceu em Portugal quando eu estava no 6º ano. Na altura chamava-se 2º ano do ciclo preparatório. Eu sou daquela geração que apanhou as reformas todas de ensino. Nunca completou nenhuma, porque não deram tempo. Havia sempre uma muito melhor a seguir e, portanto, que depois, superada por outra, ainda muito melhor. Eu nunca completei nenhuma reforma de ensino. Não fiz nenhum ciclo de ensino em Portugal, foi onde estudei, em que tenha começado e acabado sem as regras terem mudado. E continua a acontecer. Eu gostava de ver um bocadinho mais de estabilidade nisso, enfim, só para termos alguma segurança. Mas até então, a televisão a cores apareceu quando eu estava no sexto ano, não é? De ter para aí uns 11, 12 anos. Com 20, comecei a colaborar com a RTP Porto. Acordou. Está ótimo. Não. Faz mal. Foi só o efeito de surpresa que foi ao ar, mas não faz mal. Com 20, comecei a colaborar, dizia eu, com a RTP Porto. Aos 24, fui convidado para a SIC e passou a haver concorrência em Portugal. Até ao dia 6 de outubro de 1992, havia dois canais de televisão em Portugal. A partir de outubro de 92 passou a haver três e a partir de fevereiro de 93 passou a haver quatro canais. Dois anos depois da SIC, em 1994, começou a instalar-se em Portugal a TV Cabo, né, que provocou imensas preocupações e dores de cabeça e chatices porque escavacaram as ruas inteiras do país a passar cabos. Né. Em 2000, escrevi a primeira série de newsletters, como aquelas que nós recebemos hoje de manhã do Público, do Expresso, do Observador, do New York Times, do Washington Post, etc, etc, num projeto que tive a honra de conduzir e a infelicidade de desacerto de calendário, que foi uma coisa chamada SIC Online, que foi a primeira tentativa de identificação digital de uma marca de média em Portugal com grandes ambições. Estava, infelizmente, 15 anos ou 20 anos adiantado no seu tempo e hoje em dia, infelizmente, a SIC não tem marca digital. E digo infelizmente porque tem todas as... todos nós merecíamos que tivesse. Entretanto, temos 200 canais no cabo, a PT já não é portuguesa e é uma das duas grandes distribuidoras, é dona de conteúdos televisivos e audiovisuais e tenho 48 anos, apesar de parecer que tenho 16 às vezes, tenho 48 anos e sinto que estou na lista de espécies em extinção. Não era suposto isto ter acontecido para quem começou, para quem viu a televisão a cores pela primeira vez em Portugal. Foi tudo na minha vida. Não está na história, foi tudo na minha vida isto. Demasiado rápido. Demasiado rápido. Mas porquê que eu digo isto? E agora vou tirar daqui o iPad, já não preciso dele. Sim, tem mais graça com efeitos sonoros. Isto aqui é um exercício especulativo extraordinariamente otimista, que é as datas em que, previsivelmente, os jornais, na sua forma atual, deixarão de ter relevância em cada uma das sociedades representadas ali. Porquê que eu acho que ele é otimista? Porque ele diz que nos Estados Unidos, em 2017, se é no próximo ano, já não tem importância nenhuma. Em Portugal, ali diz, no mesmo ano que a Áustria, a Eslováquia, Grécia e os Emirados Árabes Unidos. Em 2028, não haverá um único jornal, tal como conhecemos em 2028, muito menos com qualquer capacidade de influência sobre a sociedade, tal como os conhecemos hoje. E, portanto, eu retiraria, no caso dos Estados Unidos, retiraria 10 meses, no caso de Portugal, retiraria 10 anos àquela timeline que ali está, porque... deixem-me fazer esta experiência. Das pessoas com menos de 30 anos que estão na sala, não, vamos fazer mais, com menos de 40 que estão na sala, pessoas até aos 40 anos que estão na sala, não preciso saber quem são. Eu só peço que me levantem o braço quem gastou dinheiro com notícias de alguma forma na última semana. Uma mão dá para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pá, duas mãos. 9, 10, 11, ei, ok, duas mãos e mais um dedo. 11 pessoas num auditório cheio. Não há dinheiro, não há palhaço. Dinheiro sem expressão, não é? é exatamente o que está a acontecer. Além disso, e isto é em relação aos jornais, mas em relação à televisão, o problema é rigorosamente o mesmo. Nós vivemos num país paradoxal, em que, apesar de pobre, pequeno, a sair de uma recessão extraordinariamente profunda e dolorosa, nós temos 85% dos agregados familiares que pagam às operadoras de distribuição para ver televisão. É inédito na Europa. Não há mais nenhum país na Europa com esta taxa de penetração da televisão por cabo. Nenhum. É um case study. Os outros 15% vêem apenas 4 canais, não é? Através da TDT. Há aqui um gap geracional, cultural e de cidadania. Esses 15% de pessoas são as pessoas que vivem mais afastadas dos centros de decisão, que são quase todas das zonas de fronteira, são pessoas mais idosas e mais pobres. Do ponto de vista de marketing e comercial, não interessa. E, portanto, a TDT está condenada ao falhanço absoluto em Portugal. Porque a estratégia que levou ao aparecimento da TDT foi baseada nos interesses, em especial, de uma empresa que neste momento já não é portuguesa. Porque a globalização tem destas coisas. E, de repente, estava tudo a correr tão bem, até que foi uma catástrofe. Mas eu acho que nós devemos tirar algumas lições de tudo o que tem acontecido em Portugal. O hotel onde eu dormi esta noite, vou fazer publicidade, mas pronto, é o Moliceiro, já sei que é patrocinador das conferências e da Universidade de Aveiro, foi uma surpresa absolutamente extraordinária. Porque, não sei se acontece convosco, eu detesto ir aos centros comerciais, independentemente da cidade do mundo onde eu vou, as lojas são iguais. As marcas são as mesmas, as montras são as mesmas, os empregados podem ser os mesmos, a conversa que têm comigo pode ser rigorosamente a mesma em qualquer sítio do mundo, depende da língua. Isto é maçador. Eu sinto-me... E acho que é errado, porque para isso eu compro online. De resto, já faço muita coisa online, não é? Não me chateio, não. Sempre ter a mesma conversa, vem ter a casa. Ah, isto é sempre igual, já sei qual é o número das meias. É o 40, não é? Portanto, nem preciso ir à loja para comprar uma coisa física. Acho que é extraordinariamente difícil, por exemplo, comprar roupa online, apesar de haver cada vez mais gente que o faz. Eu acho surpreendente, eu nunca fiz, não consigo fazer a experiência, nem arriscar a comprar roupa ou sapatos online. Quer dizer, depois a forma não dá e afinal o número, depois como é que eu troco, não dá. Mas quase tudo o resto eu compro online. Mas estas marcas internacionais, globais, que nos oferecem sempre o mesmo tipo de experiência, porque têm um estándar de qualidade, um estándar de marca, a mim já me irritam. E, portanto, de repente, o Moliceiro, que não é uma cadeia de hotéis, tem absolutamente maravilhoso, porque o almoço era ótimo, o sítio era extraordinário, a decoração do quarto era absolutamente surpreendente, tinha motivos orientais, e, de repente, aquilo tudo, por estranho que pareça, fazia sentido, e eu senti-me muito bem, uma quantidade enorme de pequenos detalhes no hotel que faziam a diferença. E se calhar, e atenção, eu não fui ver a cotação no Booking nem no TripAdvisor, porque esses sim são as melhores ferramentas de marketing do turismo hoje em dia, não é? Há casos de burlas documentados de empresários da área da hotelaria que compram ou arranjam estratégias de compra dos likes e das recomendações e das críticas nestes agregadores e nestas plataformas de turísticas, no TripAdvisor e no Booking. Portanto, não sejamos enganados. Portanto, isto é muito otimista. Deixem-me retomar aqui a minha própria experiência. Isto é muito otimista, não é? Portanto, qual é o caminho do futuro? O que é que vai acontecer no futuro? Eu ando com o mando na mão, não sei. Nós, por alguma razão, achamos, corrijam-me se sou errado, que quando pensamos no futuro, e numa universidade é natural que se pense no futuro, é desejável que se pense no futuro, Mas eu creio profundamente, por variedíssimas razões, uma delas é o trabalho desenvolvido pelo teórico da comunicação que mais me marcou e que é, na verdade, um guru para mim, porque ele é mais do que um teórico, é um filósofo, e tudo aquilo que ele disse tinha razão 50 anos antes do tempo e pode ser aplicado a inúmeras áreas da nossa vida, que era o Marshall McLuhan, um incompreendido, tão incompreendido que aparece a gozar com ele próprio num filme do Woody Allen, chamado Annie Hall. Por alguma razão, nós temos uma tendência, se eu vos perguntar, assim, que ideia é que vocês têm do futuro? Eu acredito que a maior parte das pessoas imagina qualquer coisa como o futuro é algo que está ali, que vai estar ali, eu estou aqui, portanto eu vou-me encaminhar em direção ao futuro. Está errada esta imagem? Mais ou menos isto, não é? Eu vou em direção ao futuro, portanto o futuro está à nossa frente, certo? Será como se o futuro fosse o piano? Não, o piano não, demora muito tempo. Este candeeiro, esta mesa com este candeeiro magnífico que está aqui no meio do palco, não é? É o futuro. E eu sou eu. Portanto, eu vou em direção ao futuro, certo? E há uma altura em que eu me encontro com o futuro e digo, olá futuro, olá presente, adeus futuro. Não é? Porque se for assim, é o que acontece. Nós achamos intuitivamente e inconscientemente que o futuro é algo em relação ao qual nós caminhamos. Aquilo que o Marshall McLuhan diz, e eu subscrevo, e vocês espero que percebam, pelo menos fique uma semente a germinar, e que vos obriga a refletir muitas vezes sobre o que é o futuro, porque essa é a pergunta essencial, ou que muitos julgam essencial, na vida das empresas, na vida das universidades, na vida das pessoas. Nós queremos estar o melhor preparados possível para o futuro, não é? E se formos os primeiros a chegar àquilo que imaginamos que é o futuro, ganhamos. Time to market, não é? E eu acho que não é bem assim. Portanto, não querendo destruir nenhuma estratégia, de nenhuma disciplina dos cursos de marketing, publicidade, gestão, whatsoever, eu gostava de vos propor um outro exercício, que é aquilo ali ao futuro. Este sou eu. Mas eu caminho para o futuro assim. Assim. Eu não sei verdadeiramente onde é que está o futuro. Eu não consigo ver. Não é? O futuro há duas semanas era uma coisa e esta semana, por causa dos papéis do Panamá, é outra, radicalmente diferente. O que está a acontecer com a divulgação destes documentos promete alterar política, económica e socialmente o mundo inteiro. É a notícia mais revolucionária de toda a minha vida e com um potencial de transformação brutal. E, portanto, de consequências imprevisíveis. Eu não consigo neste momento dizer onde é que será o futuro na próxima semana. Para onde é que mudou aquela mesa, não é? Até à semana passada aquela mesa estava no sítio certo, estava tudo certo. Quer dizer, mais ou menos. Está sempre a mudar. Mas pensem nisto, nós caminhamos para o futuro de marcha atrás. Não sabemos verdadeiramente onde é que ele está. E não sabemos que estamos aí na direção certa. Há uma coisa que eu tenho a certeza, que é, mais do que o futuro, eu tenho que perceber exatamente o que é que me rodeia no presente. Porque se eu não for capaz de interpretar os sinais à minha volta, eu não conseguirei fazer nada de jeito, porque não consigo perceber o que é que me envolve, como é que eu posso responder às necessidades das pessoas que estão à minha frente, como é que eu me posso distinguir dos outros, como é que eu me comparo com os outros, seja eu indivíduo, seja eu empresa, seja eu marca, seja o que for. Deixem-me tentar materializar isto com uma expressão do McLuhan, que é esta. Isto é num livro escrito no ano em que eu nasci. Eu acho estas coincidências maravilhosas. Porque encontro sempre alguma razão cósmica nestas coisas. Isto depois vou-me tentar mover, porque é a minha fé. O futuro foi por ali. Quando enfrentamos uma situação inteiramente nova, tendemos a envolver-nos como fazíamos recentemente. Olhamos para o presente através de um retrovisor, caminhamos de marcha atrás para o futuro. É por isso que aquela imagem, aquela ilustração que faz parte da edição original deste livro, chamado The Medium is the Message, o meio é a mensagem, objeto de grandes mistificações, mal entendidos e críticas, aquela ilustração de uma pessoa que trabalhou durante toda a vida com o professor McLuhan mostra-nos de uma forma difusa um túnel em que até se torna relativamente difícil perceber em que direção é que nós vamos, se os carros vêm contra nós ou se nós vamos contra os carros. Mas no retrovisor do espelho, do automóvel, está a imagem de uma diligência que era o paradigma de transporte imediatamente anterior ao automóvel. E isto remete-nos para uma outra metáfora. Eu ao mesmo tempo tento tentar isto, transformar isto numa conversa um bocadinho mais abrangente, que não seja apenas só sobre jornalismo, que é a velha pergunta que foi feita ao Sr. Henry Ford, que inventou o automóvel, antes de haver estradas de Alcatrão. Como é que se inventa o automóvel sem haver estradas? Sem haver estradas. Quer dizer, ainda não há sítio para passar o automóvel, e já há um automóvel. E como é que ele teve a ideia de construir o automóvel? Como é que ele teve a ideia de fazer uma produção massiva de um novo veículo, de uma forma de transporte absolutamente revolucionária, que esculpiu o mundo, tal como nós o conhecemos, hoje em dia? Sem automóvel as cidades eram diferentes, a nossa vida era diferente. Sem eletricidade a nossa vida era diferente, enfim. Mas no caso do automóvel, porque a resposta do Ford é extraordinária, não sei se conhecem, mas um jornalista perguntou-lhe, Sr. Ford, no meio de uma entrevista, Sr. Ford, como é que o senhor teve a ideia de fazer o automóvel? E ele responde de uma forma muito cândida, qualquer coisa deste género. Bem, eu sempre gostei muito de mecânica, na verdade. E depois descobri, ouvi falar destas descobertas na Alemanha do Sr. Daimler e do Sr. Benz, né, que era o motor a explosão, e achei que fazia sentido combinar aquela descoberta deles com os meus conhecimentos de mecânica. Está bem, mas assim, como é que você decidiu fazer? Está bem, como é que isso resulta num automóvel? Porque eu estava convencido que as pessoas iam gostar. Eu estava mesmo convencido que as pessoas iam gostar. Mas também não lhes ia perguntar, não é? Eu não vou perguntar às pessoas se elas querem uma coisa que não existe. Porque elas iam dizer-me que não. Se eu perguntasse às pessoas o que é que vocês querem, né, para andar mais depressa, para chegar mais depressa de um lado ao outro, elas iam dizer-me carruagens mais rápidas com cavalos mais fortes. Isso não dá um automóvel. Ou seja, o Sr. Henry Ford, tal como outros grandes pioneiros inovadores, não fez aquilo que hoje em dia se transformou numa espécie de cerimónia, que é market research, nem focus group, porque o focus group é a resposta das pessoas para aquilo que lhes é apresentado. Não sai uma única ideia original de um focus group, uma única. Eu, na minha vida, ocupei cargos de direção durante os últimos 15 anos, eu recusei participar em todos os focus group. Rejeitei todas as instruções, pedidos, recomendações das administrações com quem trabalhei para fazer análise de focus group. Eu não tenho nenhuma ideia nova num focus group. Tenho apenas uma opinião biased, condicionada, porque o ambiente é de observação e é completamente artificial, que me permite perceber se as pessoas gostam mais de uma coisa ou de outra. Mas as pessoas não sabem explicar, na maior parte das vezes, porque gostam de uma coisa ou de outra. No caso da comunicação em jornalismo, por exemplo, houve um estudo feito aqui, na Universidade de Aveiro, que é o único do país, com um dado muitíssimo mais importante para mim, enquanto gestor de televisão, do que qualquer outro, que é o padrão do olhar do espectador. Confrontado com imagens em movimento num ecrã de televisão, o cidadão comum olha para onde em primeiro lugar, e em segundo lugar, e em terceiro. Ou seja, olha primeiro para as palavras que correm embaixo no rodapé da televisão, ou olha para o olhar do apresentador, ou olha para a gravata dele, no caso do homem, olha para os brincos, no caso das mulheres, olha para o cenário, olha para o background ou olha para o primeiro plano. E o que é que acontece quando a imagem sai do estúdio e entra uma imagem totalmente disruptiva, que é a primeira imagem de uma reportagem? O que é que acontece ao olhar das pessoas? Este estudo nunca tinha sido feito. Já tinha sido feito para a internet, que é uma coisa chamada o padrão F, se não me engano, não é? Que é o padrão F de FAST, e porque a imagem térmica do equipamento utilizado nessa experiência permitiu desenhar uma espécie de padrão em F, em que a maior parte dos utilizadores, quando confrontado com uma página na internet, tende a ler primeiro o cabeçalho, depois passa os olhos rapidamente pelo menu esquerdo, lateral, foca os olhos no meio e depois cai em baixo outra vez. Dá um padrão em F. Quem fez a experiência disse que era F de FAST. Se calhar estava certo. Só queria partilhar convosco então as minhas três experiências profissionais mais marcantes e acendeu a luz, significa que já estou a falar demais, é o costume. Eu gosto disto, pronto. Eu entrei para a SIC em 1992, no início da SIC, era funcionário número 49. Foi uma extraordinária experiência profissional, onde estive até 2001. Fazíamos coisas loucas na altura, como por exemplo, ir para Londres, fazer a cobertura no meio daquela multidão do funeral da Princesa Diana, ou tornar naturais os direitos em televisão, algo que a CNN tinha feito 25 anos antes, com o satélite nos Estados Unidos, e em Portugal nunca tinha sido feito. Quais eram os desafios da SIC na altura, e tudo isto é absolutamente remoto. Não, parece de outro tempo, e é. Havia uma grande dúvida na Europa inteira, e em Portugal em especial, quando eu cheguei a casa e disse aos meus pais que, olha, recebi um convite da SIC. Da SIC, mas o que é isso? E estou a ponderar seriamente, aliás, já ponderei, e vou aceitar o convite, portanto, eu vou sair do Porto e vou trabalhar para Lisboa. E os meus pais ficaram em choque, porque as notícias que passavam na altura em todo lado, na altura liam-se os jornais, às vezes, era de que as televisões privadas na Europa eram um flop completo. Tinha acabado de falir uma em França, que era um grande projeto jornalístico, mas era tudo uma catástrofe. Ou era uma cambada de aldrabões, ou então eram projetos completamente pouco profissionais, que não conseguiam competir com as grandes máquinas, as macroestruturas, hiper-mega-macroestruturas, das televisões estatais na altura. E, portanto, era assim uma espécie de mercearia de bairro a combater as grandes superfícies, não é? Ao contrário. Mas eu decidi ir lá e decidi aceitar o convite. E foi das melhores decisões da minha vida. Toda a gente à minha volta me dizia, não faças, e eu não fiz focus group. Se eu tivesse sujeitado essa decisão ao Focus Group, estava entalado. O desafio na SIC, a minha passagem pelos três canais de televisão obedeceu em primeiro lugar, motivações ligeiramente diferentes, ou se calhar a mesma motivação, enquadrada em momentos, em empresas e diferentes. Às vezes temos que mudar para sermos iguais, ou para sermos melhores. Mas os desafios foram todos diferentes, do ponto de vista de realidade da concorrência, do que era suposto podermos fazer ou devermos fazer para conseguir afirmar a nossa marca. No caso da SIC, em primeiro lugar, transparência. Foi a primeira estação que quebrou, partiu a parede de trás do estúdio do apresentador. E havia um efeito de aquário, em que nunca se percebia quem é que era o peixe, quem é que era o observador, não é? Porque os observadores muitas vezes eram os espectadores e outras vezes os peixes eram os espectadores também, porque havia dois vidros, não é? O vidro do televisor e o vidro atrás do apresentador das notícias que dava para a redação, mas havia claramente essa mensagem de transparência. Nós não temos nada a esconder, portanto, assim, está aqui, aberto. Uma mensagem muito forte, na altura, porque tem a ver com a segunda. havia uma grande dúvida instalada na sociedade portuguesa sobre a independência política da informação produzida pela RTP na altura, que era a única estação de televisão. E tinha havido uma série de episódios com agentes políticos e com a estação que sublinhavam e aumentavam essa dúvida. Portanto, tudo o que nós pudéssemos fazer para sublinhar a ideia de independência política seria marcar pontos na construção de uma imagem alternativa e de confiança. Porque o asset principal, a característica principal da informação, neste momento, eu achei sempre isto na vida e hoje em dia acho duas. Continuo a achar que é a confiança. Nós não conseguimos dar atenção do ponto de vista editorial a nada que não nos mereça com o mínimo de confiança. Confiança é um critério muito relativo, né? Mas, e hoje em dia, também não conseguimos fazê-lo a nada que não nos transmita algum nível de afetos. Mas isso é outra conversa. A ousadia, abordar temas que nunca tinham sido abordados. Levar reportagens para a televisão sobre questões do dia-a-dia que não mereciam a atenção do operador tradicional. Rapidez, aí uma grande importância e um grande impacto e uma grande aposta nos meios técnicos. E depois um enorme cuidado estético, que era pouco perceptível. De resto, vocês estão a ver, vocês lembram-se, eu achava isto é um mistério. Como é que este logotipo, que este é o logotipo original da SIC, que tinha saído do fundo da gaveta de um designer gráfico da TV Globo, que era um projeto que ele tinha lá esquecido. Às vezes acho que há uns arquitetos que também fazem isso, têm uma encomenda assim, peraí, agora não tenho tempo para isto, mas há aqui uma coisa que dá. E tira um projeto do fundo. Eu acho que aconteceu com o logo da SIC original. Porque aquilo tem erros de perspectiva. Aqui não se vê bem, mas tem erros de perspectiva. E é feio. Bom, mas havia aqui uma grande... havia uma intenção que era as formas orgânicas e dinâmicas e a construção que isto permitia de movimentos circulares que contrastavam por completo com o ambiente de linhas retas e de ângulos e arestas vivas e ângulos de 90 graus que caracterizavam a imagem da RTP. Isso faz uma grande diferença. Quem leu a biografia do Steve Jobs sabe que não há nenhuma aresta viva em nenhum produto da Apple, porque ele achava uma coisa muito simples, que é não há arestas vivas na natureza, apenas há arestas vivas, ângulos de 90 graus, em tudo o que tem a intervenção do homem. E, portanto, se tem aresta viva, não é orgânico. Se não é orgânico, não é natural. Uma grande lição. O cuidado estético, apesar daquele logotipo, era algo que era imperceptível para as pessoas, mas que sentia. É aquilo que leva as pessoas a uma reação do género. Pá, eu não consigo explicar o que é, mas gosto disto. Quando nós conseguimos chegar a esse estado, conquistamos as pessoas. Não é? Porque as conquistamos de forma invisível, não racional, ou não totalmente racional, pelo menos de uma forma não totalmente consciente. Eu vou acelerar. Nem a RTP... Até porque, entretanto, o mundo começou também a acelerar. Na RTP estive de 2001 a 2011. Na altura, criámos um slogan. Fiz o percurso oposto. Quando cheguei à RTP em 2001, o telejornal tinha 17 pontos de share, de cota de mercado, o que era à beira da irrelevância pública. Numa altura em que a RTP tinha quase 1.000 milhões de euros de capitais próprios negativos, não era um problema meu, era, mas não estava na minha esfera de responsabilidades. Havia um grande debate público, como sempre houve em Portugal, a propósito da estação pública. Permitam-me um parênteses, há sempre a tentativa de comparar a RTP com a BBC, porque esse é o paradigma de estação pública. E o tipo de absurdos em que nós mergulhamos na discussão de grandes debates em Portugal é absolutamente confrangedor. A BBC chama-se, como o nome indica, British Broadcasting Corporation. E só os British é que conseguiram fazer a British Broadcasting Corporation. Os French não conseguiram, Os Germans não conseguiram, mais ninguém conseguiu, os americanos não conseguiram, os finlandeses não conseguiram, os suecos não conseguiram, os dinamarqueses não conseguiram, os italianos não conseguiram, ninguém conseguiu fazer nada para a BBC, porque é que tem que ser os portugueses? E a BBC custa o equivalente a 150 euros por casa a, a uma família, a um agregado familiar inglês. É um bocadinho dinheiro. Em Portugal nós discutimos... Ah, isto é um sinal de luz, é Código Morse. Bom, o objetivo na RTP era ao contrário. E era credibilizar a informação. E nós decidimos arriscar, ao fim de algum tempo, de iniciar as primeiras mudanças, e apostámos numa frase, a frase é minha, não é que seja particularmente brilhante ou criativa, mas é aquela que representa a mensagem que nós queríamos transmitir, de facto. E ela ainda hoje é utilizada pela RTP. Informação de confiança. O que é que nós fizemos ali? A renovação da imagem completa. No caso dos média e de uma estação de televisão, a imagem faz parte do produto. A imagem, as cores, as formas, uma enorme variedade de pormenores. A recombinação dos gostos, o acréscimo de programas de informação, fazer exatamente o contrário daquilo que as pessoas estavam à espera, que é, como havia um grande debate público e um grande escrutínio sobre a RTP, a tentativa é sequestrar a empresa e torná-la o mais imóvel possível. Então vamos fazer o contrário. Vamos abraçar, como aos malucos. Não é? Ah, vocês querem empreender? Não. Nós vamos esbracejar muito, porque vocês vão perceber que nós, quando esbracejamos muito bem. E foi o que aconteceu. Apesar de uma grande campanha na imprensa contra a RTP, estava associado a um determinado ciclo político. Em Portugal tem tudo a ver com a política sempre, por estranho que pareça. E a otimização de meios técnicos que estavam claramente subaproveitados e, portanto, isto permitiu dar um ritmo monumental aos programas de informação da RTP. Conseguimos o que queríamos. Eu digo sempre conseguimos. Eu não consigo utilizar a palavra consegui a não ser nas minhas próprias ideias. A não ser na minha própria escolha de palavras ou dos meus textos. Todo o resto é conseguimos. Porque é mesmo assim. Na TV, tu és maluco. Tu vais da RTP para a TV e te vais aceitar um convite daqueles tipos. Não é? Tu és estúpido. Tu não tens nada a ver com aquilo. Sim, pois não. Mas é por isso que o convite é tentador. É por isso que o desafio existe. O desafio é... Não é propriamente ir para uma espreguiçadeira nas Caraíbas, mas o desafio tem graça exatamente por isso. Porque não tem nada a ver comigo. Aquela frase foi roubada, copiada, pirateada. Não tivemos tempo para pensar muito, não tínhamos dinheiro para encomendar grandes estudos de marketing, nem de publicidade e de posicionamento, etc. Tinha um documento de trabalho, esse sim, extensíssimo e valiosíssimo, tinha sido feito numa empresa espanhola, de avaliação do mercado, sobre o que é que os portugueses, como é que os portugueses operadores de televisão associavam, identificavam as características da informação de cada um dos canais, o que é que eles valorizavam, o que é que desvalorizavam, o que é que gostavam, o que é que não gostavam. Um trabalho brutal, como eu nunca tinha visto feito. E essa foi a minha base de partida para... Porque também era a base de partida de quem me julgava. E não se esqueçam, nós, há sempre alguém acima de nós. Independentemente dos cargos que ocupamos, das coisas que fazemos na vida, há sempre alguém acima de nós a quem nós temos que prestar contas. E isto é válido para todas as funções, de todas as profissões, de todas as áreas. No limite, para os crentes, existe Deus, que é o ser superior, que não presta contas a ninguém. Daí para baixo, toda a gente presta contas a alguém. Portanto, como eu costumo dizer, há sempre alguém a quem eu tenho que explicar porque é que estou a fazer o que é que estou a fazer. E a base de partida era esse documento. E, portanto, eu se conseguisse corresponder às debilidades e eliminar as debilidades só identificadas nesse documento, eu conseguiria ser bem avaliado, porque era essa a matriz. A expressão é, nós informamos, você decide, que é exatamente o oposto da percepção que estava instalada na opinião pública em relação à informação da TVI, que era a TVI já decidiu tudo e agora impinge à opinião pública a sua visão das coisas. E, portanto, fizemos exatamente o contrário. Eu acho que isso só poderia ter sido possível com várias coisas. Eu fiz ponto de honra, acho que é a primeira vez que vou contar isto em público. Eu fiz ponto de honra em duas coisas. Sim, eu não quero saber quanto dinheiro é que existe, eu faço isto com tostões. E foram tostões. Gastámos 40 mil euros na redução do estúdio da TVI. 40 mil euros. Nossa Senhora. Impossível. Um investimento de 40 mil euros para renovar a imagem da informação de uma estação de televisão lida é uma anedota, não é? Enfim, mas conseguimos. Com reciclagem, reaproveitamento de materiais, etc. Mas eu fiz questão de duas coisas. Nós temos que ter dinheiro para mudar. Três coisas. A cor, a mesa e a cadeira. Eram elementos absolutamente decisivos para mim. A cadeira de antes era vermelha, passou a ser branca. Nós passámos de uma imagem para outra imagem. E aquela expressão, nós informamos, você decide, confesso aqui, é adaptada de uma estação local americana que diz, we report, you decide. Quer dizer, mas as rodas são todas iguais, não são? Não. Qual é que foi o... quais é que eram os desafios na TVI? Era, sendo uma estação altamente competitiva e comercial e líder de mercado, era acrescentar audiência e não renovar a audiência. Nós precisamos de acrescentar, tentando perturbar o menos possível quem já lá estava, o que era uma espécie de quadratura do círculo. Mas que ajuda a explicar algumas das opções. Correu bem. Novos gostos. Os gostos são uma marca importante na informação. Não vou desenvolver muito sobre isso. Novo cenário. O impacto visual é decisivo em televisão. E não só o impacto visual, também aquilo que se escreve. Nós hoje em dia vemos televisão, mas também lemos televisão. Quantas vezes é que nós temos o televisor ligado e estamos apenas a ler as palavras escritas que aparecem no ecrã de televisão? Bom, este futuro seria imprevisível há 20 anos. Como palavras escritas na televisão? Isso é ruído, diziam os técnicos da... e os especialistas da comunicação audiovisual. Palavra escrita no ecrã de televisão? Não. Isso é ruído. Nada disso. A mudança de nome do jornal. Devo dizer-vos que tive o apoio da administração. Ponto. Todas as outras direções da empresa, e eram para aí umas 17, manifestaram-se veementemente contra a mudança de jornal. Porquê? Porque era uma questão de marca. É exatamente esse o ponto. Nós queremos mudar essa marca. Bom, se vocês me foram contratar a mim e à Judite para a mesma marca, bom, alguém se enganou. Porque é óbvio que isto foi discutido desde o início, que era, nós chegámos à discussão sobre o nome do jornal, aliás, eu cheguei à discussão sobre o nome do jornal com a pessoa que negociou comigo, porque era um ponto, assim, eu não podia ter ali um parti pris e uma imposição prévia de não se pode mudar o nome do jornal. Não, tem que se poder mudar o nome do jornal. E eu queria um outro nome para aquele jornal. Mas depois havia uma possível analogia com o acionista espanhol e disse não vale a pena arranjarmos um problema por aqui. E portanto, acabámos por encontrar o Jornal das Oito. É melhor do que Jornal Nacional, na minha opinião. É melhor porque é diferente, peraí, não, mais nada. E porque me ajudava a fazer uma comunicação de coerência, que via o Jornal da Uma à hora do almoço, havia o Jornal das Oito à hora de jantar. Faz sentido. Portanto, deu jeito. Mas todas as direções da empresa ficaram em pânico com a decisão de mudar o nome do jornal. Todas. E se não fosse o apoio da administração, tinha dado mau resultado. Conseguimos, e foi uma boa decisão, contra a opinião de toda a gente. E o posicionamento do ponto de vista editorial, que foi um compromisso, como é evidente, porque aqui o desafio era acrescentar a audiência e não refazê-la por completo. E depois o ritmo e a credibilidade é que eu junto hoje em dia os afetos. Porquê é que eu falei disto tudo? Porque o mundo mudou. Isto é uma imagem muito simples, mas muito bem conseguida, na minha opinião, feita pelo antigo presidente da Estação Pública da Dinamarca, a pedido do Conselho da Europa, fazendo um estudo sobre o futuro dos broadcasters, não é? Das estações de televisão, públicos versus privados. E no meio ele faz uma análise das evoluções de mercado, tecnológicas e das condições e hábitos de visionamento. E diz, aquilo era o paradigma anterior à esquerda, que é o paradigma do Rio. Nós, para vermos alguma coisa, para vermos a Folha, que é um programa de televisão, que passava no Rio, tínhamos que estar sentados na margem, àquela hora, a que passava a Folha, para ver a Folha. Se chegássemos 5 minutos depois, nunca mais víamos aquela Folha no Rio. Não é? E este é o paradigma atual, que é o lago, em que as águas estão mais paradas, são alimentadas subterraneamente por nós, pelas empresas, por toda a gente, mas nós podemos ir permanentemente repescar ou pescar aquilo que queremos ver. Como a mensagem mais orgânica é mais ou menos uma folha. Isto é uma folha de uma árvore muito ampliada, de um plátano. E pensem só nas nervuras que estão ali, que conduzem a seiva a todos os tecidos desta folha. E não é por eu cortar um deles, ou dois, ou três, ou quatro, que a seiva deixa de passar. São os papéis do Panamá. E finalmente, quem conhecer este exercício, que eu já fiz várias vezes, peço que não se pronuncie, está bem? Eu gostava de perguntar à audiência, é o penúltimo slide que eu tenho. Eu gostava de perguntar à audiência o que é que vocês veem aqui. Podem falar alto. Um tubarão. O tubarão por causa ali daquela ideia de barbatana que está ali, não é? Certo, boa. Nunca me tinha respondido tubarão, mas é uma boa resposta. Um? Ah, assim não tem graça. Porquê que é o M? Os contornos. Pronto, essa resposta já me salvou o dia. Isto que está é uma obra de arte. Está em exposição no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Foi desenvolvida, foi construída, pintada, por um pintor modernista norte-americano, já falecido, e tem um nome que é parecido com a resposta que acabamos de ouvir. Não é um M, é um grande M. E é do All Else. E eu volto a tirar o nome. O que é que faz desta imagem um grande M? Os contornos. Quais contornos? Não percebi. Os pequenos contornos. Contornos, recortes. Mas o que é que faz, certo, se não era um quadrado? E não se poderia chamar o grande ano. Podia chamar-se o grande quadrado, não o grande ano. Mas o que é que faz, nós estamos perante o contraste absoluto de cromático, o branco e o preto. O que é que, o ano está onde? Está no branco ou está no preto? O que faz o N é o branco ou o preto? É o preto. O preto é o fundo. Não é o objeto em si, não é a forma em si. Mas é essa a mensagem que eu vos queria deixar aqui, é que o fundo é muito mais importante que o objeto. Que é... isso é uma espécie de suspiro que chega à casa. Se o fundo fosse de outra cor, o ganho não seria tão evidente. Mesmo depois de explicado. O fundo, e com o fundo eu quero significar a realidade que nos envolve permanentemente. Porque essa nós temos tendência a ignorar. Nós focamos no objeto que queremos fazer. Assim, como eu costumo dizer, peraí, tu queres construir... tu tiveste uma ideia de fazer um negócio que é um talho. Pronto, um talho vende carne. Tudo certo. Vai ser estranho é se tu no talho começares a vender peixe. Que não deixa de ser um talho. Portanto, uma pessoa quando se construir um talho, constrói um talho. Não, faz um negócio de um talho, pronto. Não, não tem nada que saber. Corre bem, corre mal. O que é que pode correr bem ou mal? Hã? Tudo. Tudo à volta. Ele não se vai enganar e assim, o Alel não quis construir um M, nem um quadrado, nem um S, nem um L. Quis fazer um M. E fez um M. Mas a mensagem... que está aqui subjacente a isto, e é uma mensagem que não tem a ver com ilusões óticas. É mesmo esta. O fundo é tão ou mais importante do que o objeto, do que o produto em que nós nos focamos, do que aquilo que exige e concentra a nossa atenção. Porque um depende, de um depende o sucesso do outro. Segunda mensagem que resulta daqui. Uma imagem vale mais do que mil palavras, como dizem os chineses, não é? Mas, na verdade, a partir do momento em que nós metemos ali uma legenda, nós não conseguimos olhar para ali sem ver outra coisa que não seja um Big M. E cada vez, se mais alguma vez ao longo da vida, qualquer um dos presentes voltar a ver esta imagem, vai lembrar-se de um Big M. Porque há uma outra questão na comunicação visual. Nós não conseguimos ignorar voluntariamente algo que tenhamos visto. Não conseguimos. Conseguimos ignorar coisas que nos dizem, conseguimos ignorar, apagar elementos da nossa memória, não conseguimos ignorar de uma forma consciente e decidida aquilo que vemos. Daí a importância da televisão, do audiovisual, seja em que suporte for. Nunca mais ninguém vai olhar para ali sem ver um M. E para o último comentário. Eu só vos queria partilhar aquilo que tem sido a minha tentativa de não fazer muitos disparates na minha vida profissional. Tentando acertar o mais possível. Observar em primeiro lugar aquilo que nos rodeia. Sem isso, não conseguimos. Interrogar. Porque não, eu todos os dias vejo, sinto que há invenções necessárias a desenvolver, nas coisas mais práticas do dia-a-dia, não é? Todos os dias. Todos os dias vejo coisas erradas a acontecer. Na farmácia onde vou comprar medicamentos, no hospital onde vou ver a minha mãe que está hospitalizada, no parque de estacionamento onde deixo o carro, no funcionamento do leitor do código de barras não sei quê, em todos os locais eu vejo estou-me a dizer assim, em todos os casos eu vejo uma guilhotina. É difícil de acertar à primeira. Chamo-vos a atenção para uma conferência que eu acho que vale a pena ver. São 15 minutos das últimas, a última conferência TED publicada este fim de semana no site das TED Talks. É de um sociólogo do trabalho e das organizações canadiano, sobre aquilo que ele chama os The Originals. Não os Pioneers, não os Entrepreneurs, não os não sei o quê, aquela coisa que... esta linguagem um bocadinho chata e banal em que nos transformámos nos últimos anos, que é o empreendedorismo, essas coisas que eu estou farto de ouvir e não vejo acontecerem. Já me fartei da conversa e ainda não vi nada, não é? Portanto, act, não é? Actualiza-te. Chatice o acordo ortográfico para as conferências de aqui da base. Portanto, mas como é difícil acertar à primeira, é melhor ter muitas ideias, alguma delas vai resultar. Não é? Falha mais quem arrisca mais, só arrisca mais quem tem mais ideias. Portanto, só pode acertar mais, no limite, quem tem mais ideias. Simple. Depois, nunca se deve desistir de uma boa ideia. Se eu estou convencido que a ideia é boa, epá, nem que chovam picaretas. Mas sou eu que tenho que, estar convencido, eu que tenho o poder de decisão, ou o poder de influenciar, ou a crença na ideia, eu não vou desistir de uma boa ideia, sejam quais forem as circunstâncias e o tempo que demorar a aprovar. Nós fizemos na TVI uma coisa que eu, não foi muito bem conseguida do ponto de vista gráfico, mas enfim, não se consegue tudo. Mas é um exemplo banalíssimo e dos mais mesquinhos que eu podia encontrar. O gabinete de crise. O gabinete de crise era uma ideia que eu tinha desde os tempos da RTP. Não consegui implementar aquilo porque havia sempre um obstáculo qualquer. Não há câmaras, não há projetor, não há iluminador, não há microfone para ligar não sei onde, não há não sei quem, não há... Ok, agora vais fazer o gabinete de crise, nem que chovam picaretas e fizemos. E depois, last words. Eu digo isto todos os dias na minha vida, todos os dias. Se fosse fácil, era para os outros. Portanto, vamos à vida.